Tito, agora ouçam, Tito no capítulo 2, versículos 11 a 13, ele diz, olha, vivamos o presente século. Vamos abrir, Tito. Aleluia. Glória a Deus. Tito capítulo 2, versículo 12 e 13. Vamos ler o versículo 11 também. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ele nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, especial, zeloso e de boas obras. Nós estamos num momento, vivendo um momento não muito bom. Admitamos que tecnologicamente, culturalmente, estejamos vivendo um dos melhores momentos da história da civilização humana. No entanto, espiritualmente, talvez esse seja um dos piores momentos da história da humanidade. A raça humana, o ser humano, o homem, começa a se desintegrar na sua dignidade, nos seus valores, ao ponto do homem perder a credibilidade no próprio homem. A palavra do homem parece ter perdido o seu valor. E nós sabemos que isto é o resultado de uma sociedade em franca e completa decadência. O grande problema hoje não é a crise financeira, a crise econômica, a crise energética, não. Tudo resulta da maior de todas as crises, a crise moral, a crise espiritual. E nós percebemos, meus amigos, que vivemos numa época em que toda a conjuntura, tudo aquilo que o homem construiu, está vivendo o seu descrédito, o seu fracasso. E nós estamos percebendo que a situação do mundo hoje, essa questão da falta de alimento, da falta de recursos energéticos, da falta de água potável, por incrível que possamos imaginar, já estamos nos preocupando com o excesso de poluição dos nossos rios, e parece que o mundo se tornou um lixo, um esgoto a céus abertos. Nós percebemos também que os homens, os políticos, os líderes, os governantes não têm encontrado soluções palpáveis para encontrar as saídas e os destinos para a raça humana. Esta semana nós fomos contemplados com a notícia de que espaçonaves estão atingindo alguns planetas do nosso sistema solar, e agora uma sonda Mars Pathfinder consegue atingir o solo lunar para pesquisar aquela árida superfície daquele sistema, daquele planeta. Nós sabemos que os homens estão tentando buscar saídas em outros espaçonaves, quando a Rússia faz as suas pesquisas com alguns problemas na nave Mir. Estamos ouvindo falar em pesquisas em outros planetas, porque a preocupação é crescente. Os meioambientalistas estão apavorados com o rumo e a velocidade com que a coisa se deteriora no chamado planeta Terra. E estamos percebendo que as violências nas grandes metrópoles, a chamada violência urbana, metropolitana, nos faz deixar, quando nada, apreensivos. Quando ouvimos falar de centenas de crianças abandonadas pelas suas próprias mães, porque não querem assumir a responsabilidade da maternidade ou da paternidade de um filho indesejável, resultado de uma brincadeira inconsequente. Estamos ouvindo falar de tráfico de drogas e grande parte da nossa juventude está se envolvendo com as drogas. Estamos ouvindo falar em assassinatos no Rio de Janeiro, como aqueles fatos como o da Candelária, quando algumas autoridades, não encontrando saídas, acabam eliminando crianças. Crianças que deveriam ser olhadas com o olhar da paixão, do amor, hoje são encaradas com pavor e com terror. Quando chegamos a esse ponto, senhores obreiros, alguma coisa está errada, alguma coisa tem que ser feita. É a falência de toda a organização humana. E se nós não despertarmos para isso, estamos perdendo a visão espiritual. Aí você diz, meu Deus do céu, que esperança! Podemos olhar para um futuro. Quando vocês falam, pregadores, em esperança para o futuro, que esperança essa nossa juventude pode ver? Que visão se nos oferece nos horizontes das esperanças humanas, quando apenas vemos nuvens negras? Eu sei nesta noite que essa falta de confiança dos poderes constituídos, essa desmoralização daqueles que são os nossos ícones, os nossos modelos, quando percebemos, meus amigos, a falência de todo o organismo humano, quando nós já não conseguimos soluções palpáveis para encontrar uma solução, é quase uma utopia querer falar de esperança para o futuro. E quero dizer mais, os recursos energéticos estão se esgotando. A única saída é a utilização da chamada energia nuclear. Por mais que ela seja utilizada em sentido benéfico, vocês sabem que um lixozinho que sobra de uma pesquisa nuclear, como aconteceu de vazar uma cápsula menor que uma caixa de fósforo lá em Goiânia, veja o resultado que deu. Não tem onde guardar lixo atômico. Ninguém quer se jogar no fundo do mar. E uma pequena erosão corroer, ela polui todos os mares e morre os peixes e traz a radiação a nós. Se jogarem alguma terra por aí, e mais cedo ou mais tarde, uma erosão, um tremor de terra, provocar a sua fissura, a rachadura, nós criamos todo um problema. Aqui perto, em Angra dos Reis, estão sendo desativados, se está ativado, está muito bem camuflado. Nós estamos percebendo que o mundo está se tornando um lixo. Lixo. Não somente no chamada poluição do meio ambiente, mas lixo moral. Hoje as músicas que fazem sucesso tem que ser música de deboche, alta dose de ironia e muitas vezes de palavrões abertos e escancarados. Senão não faz sucesso. As músicas que fazem sucesso nos nossos canais de televisão tem que ter alta dose de erotismo. Hoje combater o homossexualismo é ser retrógrado, é falta de cultura. Hoje andar certo virou errado. Andar errado virou certo. Se você andar com a Bíblia debaixo do braço, o povo te ridiculariza. Se você, homem, andar com um brinquinho na orelha, todo mundo acha a maior graça. Hoje estamos no momento onde os homens perderam o equilíbrio do certo e errado. E sob a capa de intelectualidade, acham que devem banir da terra aqueles que servem a Deus e que leem a palavra do Senhor. Nós não vamos nos curvar diante desta onda demoníaca que está tomando conta dessa terra. Não vamos. Eu quero nesta noite convocar os jovens desta igreja e com isso encerro a mensagem aqui esta noite. Meu jovem que está aqui, esse congresso não terá nenhum valor se isso aqui foi apenas um convescote, um ajuntamento de jovens para ver cantor aqui, um pregador ir embora. Se você está fazendo deste recinto, hoje, apenas um encontro de namorados, se você pensou que entrou aqui para assistir a um show, você está equivocado. Isso aqui não é show, isso aqui não é casa de espetáculo, isso aqui não é teatrinho. Eu não estou num palco, não sou palhaço e não estou representando papel. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus, porque é a única esperança para a nossa sociedade. A única. Se você estava pensando que isso aqui é cirquinho, não é não. Se você estava pensando que isso aqui é teatrinho, entretenimento, casa de espetáculo, vá para casa assistir Silvio Santos e Gugu, que ainda dá tempo de você assistir, ou sai de baixo. Mas se você veio aqui, você veio para ser convocado por Deus, para ser usado poderosamente nas mãos do Senhor. Do Senhor. Quem está sendo convocado aqui, pastor? Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui creem no Senhor Jesus? Aleluia. Você abaixou a mão rápido demais. Quantos aqui têm desejo de fazer a obra do Senhor? Levante a mão e glorifique a Deus. A esperança de Deus não está nos computadores da Toshiba. A esperança de Jesus não está no computador da IBM, não. A esperança de Deus não está nas enciclopédias, nas prateleiras das livrarias ou de todos os compêndios, nas prateleiras das bibliotecas da cidade. A esperança de Deus não está no seu Pentium de 200 MHz que está sendo vendido lá na Fenasoft. A esperança de Deus não está nem nos grandes poetas, nos grandes economistas, nos grandes teólogos, nos grandes homens, nos grandes eloquentes estudiosos, não. A esperança de Deus está em homens e mulheres que tenham a coragem de assumir esta obra. Ou você é ou você não é. Ou você tem ou você não tem. Ou você pode ou você não pode. Estamos chegando no momento que muitos cultos estão se transformando em verdadeiros shows. Isso aqui não é show. Isso aqui é lugar de receber a unção e o Espírito de Deus. Um show acaba com o apagar das luzes. Mas a glória de Deus não acaba nunca no seu coração. Hoje você vai sair por esses portões sacudido pelo poder e pela unção do Espírito de Deus. Receba agora a glória, receba agora a unção, receba agora o poder, receba agora a esperança. Deus está contando com você, meu irmão. É com você, minha jovem. Quero que você saiba que Deus te permitiu você vir aqui essa noite, e esse congresso será um enorme prejuízo se você não colocar isso na tua cabeça. Deus resolveu reunir essa multidão para convocar homens e mulheres que tenham a coragem de enfrentar demônios, escorpiões, serpentes. Se você tem a coragem, diga: Jesus, hoje eu quero ser o instrumento nas tuas mãos. Sai da frente, Satanás, tu não tem poder sobre esta multidão. Receba o poder do Espírito, a glória do Espírito, ó, a função do Espírito. Sinta o poder de Deus agora, agora, agora, agora, agora. Agora, levante a mão e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 22, no capítulo 12, perdão, ele diz que a terra será abalada sobre um reino que não pode ser abalado. A terra está sendo abalada, mas tem um reino que não pode ser abalado. É este reino de Deus que está aqui esta noite. Você crê nisso? Ou você anda abalado? Ageu já dizia, vamos ler na carta de Ageu. Ageu já dizia que esta terra seria, os poderes do céu seriam abalados. Diz aqui Ageu, capítulo 2, versículo 6. Naquele momento profético, Ageu começa a dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de um pouco, abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sinta a glória do Senhor agora. Você pode sentir o poder de Deus? Você não está sentindo nada aí? É porque você está pensando no feijão que ficou na panela. Você está pensando no ônibus que você vai ter que pegar daqui a pouco. Você está pensando no encontro que vai ter que ter com o namorado. Você está pensando no noivo que você ainda não arrumou. Você está pensando na aula que você vai ter amanhã. Você está pensando numa mentira que está resquentando lá em casa. Você está pensando em outra coisa. Esqueça um pouco o final de férias. Receba nessa noite o poder de Deus. Deus está sacudindo essa terra e está levando homens, levantando homens e mulheres poderosos para fazer a obra do Senhor. Esperança. Eu sei que você anda meio decepcionado. Esperança, pastor, já me decepcionei com tudo. Quantas vezes a gente olha aos homens e realmente nós nos decepcionamos. Nos decepcionamos com alguns evangelistas que pregavam nos nossos púlpitos e nos decepcionam com atitudes nada coerentes com a sua vida espiritual. Nos decepcionamos com nosso pai, que tínhamos ele como um paizão super-herói. Decepcionamos-nos com o pastor, decepcionamos-nos com a esposa, decepcionamos-nos com o cantor. Irmãos, o que a gente vê por aí de cantor que tem decepcionado a obra do Senhor? Nos decepcionamos com obreiros que pregam uma coisa, mas não vivem aquilo que pregam, não cumprem a palavra que prometem. São pessoas que estão nos decepcionando. E você deve estar dizendo: eu estou abalado, acabou a minha esperança. Acabou porque você está confiando em homem. Se a tua esperança está no homem, não existe mesmo. Mas Jesus está dizendo: que culpa eu tenho se os homens te decepcionam? Os homens podem te decepcionar, mas o desejado das nações está aqui. Jesus Cristo não te decepciona nunca. E é nesta confiança que eu digo agora: você está sendo curado agora pelo poder de Deus. Você está recebendo a unção do Espírito agora na tua vida. Sinta a glória de Deus na tua alma. Aleluia. Arremachandarebahas. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Orabacharabacandarebahas. Continue com a mão levantada. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Esqueça um pouco o mundo lá fora. Hoje é noite de poder, hoje é noite de autoridade, hoje é noite de batismo com o Espírito Santo, hoje é noite de dons espirituais, hoje é noite de glória. Sinta o poder do Espírito, sinta a glória do Espírito, sinta a unção do Espírito. Receba o poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder. Poder, poder, poder, poder, poder, poder. Arrabaixa, rabaçando, arremarra. O Espírito do Senhor está tomando conta de vidas aqui esta noite. Os dons espirituais estão sendo distribuídos nesse estádio. Se a população de Guarulhos tem o direito de entrar nesse estádio e gritar o nome dos seus astros, dos seus artistas, dos seus atletas, nós também temos o direito de glorificar não o rei da bolha, nem o rei do vôlei, nem o rei da música popular. Nós estamos aqui para glorificar o rei dos reis, o Senhor dos senhores, a única esperança em glória pelo século do século. Agora, receba! Aleluia! Aleluia! Muitas vezes, até o profeta de Deus se desanima. E aqui quero trazer uma mensagem aos profetas de Deus que estão nesse púlpito. Deus não disse que a obra seria fácil. Por mim sereis odiados. Raposa tem covis. Aves tem seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vem e segue-me. Não seria fácil a obra. O caminho será estreito. Não dá para entrar com muita bagagem. A porta é apertada. E quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Olha, eu quero contar que o Espírito de Deus está me dizendo que eu tenho que dizer isso a alguém aqui. Tem, eu não sei quem é, mas você já disse isso hoje. Como é que Deus pode usar aquele obreirozinho da igreja de vocês? O homem é analfabeto. Como é que Deus pode usar esse camarada? Deus tinha que usar gente mais preparada. Eu vou dizer, e Deus está me pedindo que eu te responda. Sabe por que Deus usa aquele irmãozinho analfabeto que não sabe nem ler? Que não sabe nem falar? Deus usa ele. Porque ele quer usar você, mas você não tem coragem de entregar sua vida para ser usado nas mãos de Deus. Aí Deus usa quem ele quer. Usa quem ele quer. Usa as coisas loucas para confundir as sábias. Usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus está aqui chamando homens e mulheres para realizarem a obra do Senhor. E eu quero concluir esta noite. Eu quero concluir esta noite. Em alguns momentos, até um profeta de Deus desanima. Eu creio que foi essa a situação do profeta Ezequiel quando olhou aquele vale de ossos. Botou a mão na cabeça. Será que este vale pode se tornar um poderoso exército com vida? Você está vendo a frieza entrar no coração? Você é daqueles que quando alguém fala língua estranha do seu lado, você já olha arregalado, assustado? Você já se acha no direito que é obreiro, não precisa mais falar língua estranha? Acha que é errado, já não consegue mais sentir a glória? Precisa de aparatos, cores, tecnologia para sentir alegria? Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que falava e usava os irmãos naquele tempo que não tinha instrumento, naquela igreja feita de madeira, feita de pau a pique, que não tinha nem cobertura, não tinha reboque, não tinha som, não tinha luz, o povo cantava na harpa a luz de vela, é o mesmo Deus que operava naquele tempo, está aqui essa noite e vai operar na sua vida. Isso independe de homens. E aí você se desanima. Olha, mas é muito osso seco para o milagre só Deus. que você vê, Moisés, profeta Ezequiel? Senhor, isso aqui está demais. Um vale de ossos secos. Irmão, tem muita igreja por aí que já virou defunto. E o que me preocupa é que a igreja do arrebatamento não vai ser um bando de defuntos espirituais. Tem gente que já não valoriza mais os dons espirituais, bate na sineta quando alguém quer, quando Deus quer se manifestar, não tem medo, não quer se expor, tem medo de se expor, prefere ver uma igreja morta, defunta, do que passar muitas vezes um probleminha de ver alguns exageros, algumas meninices. Pois eu prefiro correr o risco de ter que corrigir umas meninices, mas ver o poder de Deus manifesto na igreja, do que ver uma igreja de defunto. Em nome do Senhor, vai-te embora, espírito de morte. Aleluia. É muito lugar por aí que tem gente passando com o queixo erguido, empinado. Você não é nada, meu irmão. Eu não sou nada, nós não somos nada. Vamos nos humilhar perante a mão potente do Senhor. Vamos colocar o nosso rosto no chão e pedir a misericórdia de Deus. Porque essa igreja é dele, o povo é dele, nós somos dele. Eu sou dele! Aleluia. Mas é muito defunto, Senhor. Profeta, tu crês que este vale de ossos secos, sequíssimos, pode se tornar num poderoso exército com vida? Sabe qual foi a resposta do profeta Ezequiel? Capítulo 37, ele diz: acabou a esperança, Senhor. Capítulo 37, versículo 12. O versículo 11 ele diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram-se, acabou a nossa esperança, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. É isso que está acontecendo com você? Acabou a esperança? Acabou a esperança para você? Você vem na igreja aqui mais para cumprir um ritual? Vem para acompanhar o noivo? Vem para acompanhar a namorada? Vem para acompanhar o marido? Vem para cumprir uma obrigação? Vem para desencargo de consciência? Hein? O que te trouxe aqui? Acabou a esperança? Aleluia. Aleluia, aleluia, acabou tua esperança, meu jovem. Se decepcionou com aquele namorado que não foi Deus quem te deu, você escolheu porque você quis, não orou a Deus e agora está decepcionado. Acabou tua esperança? Acabou tua esperança no marido? Acabou tua esperança na finança? Acabou a tua esperança na economia? Acabou tua esperança em tudo? Você está como a visão do profeta Ezequiel, e aqui diz que era o povo de Deus. Eis que eles dizem: nossos ossos secaram, acabou a nossa esperança, estamos de todo cortado. Você se sente cortado? Tua oração não sobe mais? Não tem vontade mais de dobrar o joelho quando vai dormir ou quando vai acordar? Ou a tua oração de almoço é mais um ritual? Você nem sente mais a glória de Deus, as línguas estranhas desapareceram, a visão espiritual acabou. Isso é sintoma de defunto. Mas eu vou te dizer uma coisa, como profeta de Deus, eu quero dizer que biblicamente a igreja que Jesus virá buscar aqui na terra não será um bando de defuntos espirituais. Atos 2 diz que a igreja do arrebatamento será uma igreja sacudida pela unção do Espírito Santo. Sinta o poder de Deus, é agora ou nunca mais. Você crê, profeta Ezequiel, que este vale, os ossos secaram, acabou a esperança, estão cortados? Tu sabes de tudo. Então, profeta, profetiza agora. Assim diz o Senhor Deus. Aqui quem está falando não é aquela Maria que leva chute de bispo. Assim diz o Senhor Deus. Aqui não está falando de Maomé, nem de Confúcio, nem de Allan Kardec. Assim diz o Senhor Deus. Quem está falando aqui não é o Takayama, não é o Papa, não é o Bispo, não. Aqui é Deus que está falando. Ele está dizendo: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e dela vos farei sair, povo meu. Quando eu soprar sobre vós o meu Espírito, é e então sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e dela vos fizer sair, povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis. O teu túmulo está tão bonito, envernizado, sepulcro caiado, está bonito, mas é cova, é defunto. É habitação de morto. Você é amigo de Jesus, mas já está cheirando mal. Não tem mais jeito, pastor. Não teria. Se eu estivesse pregando Buda, Maomé, Confúcio, Allan Kardec. Não teria. Se eu estivesse pregando Maria, João, Paulo, Felipe. Não. Não teria. Se eu estivesse pregando para vocês São Jorge, Maria de Fátima, Maria do Bom Parto, Maria do Bom Fim, Maria da Boa Morte. Eu, hein? Mas graças a Deus que eu estou falando daquele que um dia a esperança dos seus amigos havia acabado. Senhor, pedimos para o Senhor vir aqui depressa. O Senhor me leva 4 dias, Jesus. Acabou a nossa esperança, agora não dá mais. Já cheira mal, faz 4 dias, Senhor. Morreu, não tem mais esperança. E naquela hora, Jesus surpreende a tudo e a todos. Ele pronuncia palavras que nenhum homem, nenhum ser nesse universo jamais ousou pronunciar. Ele olha para Maria e diz: eu não te hei dito, Marta e Maria, que se creres verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem um vale de ossos, pregador, profeta, você crê? Eu creio. Assim diz o Senhor. Deus está aqui nesta noite levantando o defunto. A esperança para você havia acabado, para os homens não existe. Mas enquanto houver, qual é o segredo? Aqui diz: eis que abrirei as vossas sepulturas quando eu soprar os sobre vós o meu Espírito e vivereis. Para o defunto levantar, meu irmão, é só Deus começar a soprar o Espírito. Quando ele soprou o seu Espírito num monte de barro, um monte de barro virou gente, o nosso avô Adão. Esse é o Deus poderoso que eu estou pregando aqui esta noite. Ele soprou sobre aquele vale de ossos secos e transformou num poderoso exército com vida. Ele soprou no dia de Pentecoste e levantou 120 homens para uma poderosa obra. E o Espírito do Senhor está soprando nesse estádio aqui esta noite. Sinta o poder, o poder, o poder, o poder. Levante agora, desperta tu que dorme. Vamos ficar de pé agora. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Sai desta cova fria, seu defunto. Receba os dons espirituais. Defunto é quem tem olho, mas não vê. Defunto tem boca, mas não fala e nem glorifica. Defunto tem ouvido, mas não ouve. Defunto é sem sentimento, é frio. Você agora vai ser ressuscitado pelo poder de Deus. Sinta o poder do Espírito agora. Quem está sentindo a glória do Espírito, comece a glorificar. Comece a glorificar. Deus está distribuindo os seus dons espirituais. Isso é aqui em cima também. É lá também, é lá. Sinta o Espírito. Deus está soprando o sopro do seu Espírito e está levantando o defunto das suas covas. Sinta a esperança divina esta noite. Ora carabacharabacandaremas. Ora bacandaremachuriamas. Se você pensou em fazer deste congresso um desfile de modas, se você pensou em fazer deste congresso o programa do Silvio Santos em nome do amor para você encontrar um noivo, você está equivocado. Agora, se você veio aqui para buscar a glória do Senhor, a esperança lhe é restituída, a visão espiritual está voltando, você está ouvindo a voz de Deus, a glória a Deus está saindo da sua boca, você não é mais defunto, você está se emocionando, você estava frio, você não sentia mais nada, mas hoje a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória está aqui, receba, receba, receba. Sinta a glória do Senhor agora. Ora carabashandare barabashe bacandare maha. Jesus está te renovando. Você só não recebe se não quiser. O sopro do Espírito está chegando aqui agora. Sinta o sopro do Espírito agora. Sinta o sopro do Espírito agora. Você está querendo ser artista de igreja? Deus quer que você seja um obreiro. Você está querendo aparecer? Seja um ministro de Deus. Receba o poder de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus, o Espírito de Deus. Receba agora! Sinta o poder do Espírito. Deus está curando aqui esta noite. Há o maior milagre, a cura da alma, essa enfermidade espiritual, essa inveja que você vive, essa murmuração. Você virou defunto, não consegue nem mais dar glória a Deus. Receba poder agora, o Espírito está aqui esta noite. Aleluia. Eu sei que Deus está operando aqui agora. Eu quero convidar agora. Eu quero convidar as pessoas agora. Todas as pessoas que eu sei que querem ser usadas por Deus. É amigo de Jesus, mas ele está dizendo: sai dessa cova fria, seu Lázaro. Você não foi feito para ficar nessa cova fria. Eu estou tirando você dessa cova. Você está cheirando mal. O cheiro do ciúme, da prostituição, do homossexualismo está querendo tomar conta de você. Mas hoje Deus vai dar o bom cheiro de Cristo a você. Receba o bom cheiro de Deus. Sai dessa cova fria. Eu quero convidar todas as pessoas que precisam do encontro com Deus. Venha agora. Venha, venha. Eu sei que Deus está falando. Eu sei que essa mensagem Deus me permitiu entregá-la, porque alguém precisava receber essa palavra. E se Deus tocou em sua vida, venha aqui à frente agora, meu irmão. Venha você também, senhora, senhorita, amigo, jovem. Deus está aqui falando. Uma cidade de barulho. É hoje ou nunca mais. Deus está levantando uma nova geração. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Ele só não pode usar e defunto. Ele precisa te levantar primeiro. Fica em pé, fica em pé. Vem agora, venha. Deixa, deixa, João. Vamos deixar, não dá mais tempo. Vocês que estão aqui na frente, vem mais pra cá, vem. Vem mais pra cá, vem mais pra cá, vem mais pra cá. Aleluia, venha. Dá mais tempo. Lá em cima, venha. Aqui à direita, à minha esquerda, venha. Deus está falando com você aí em cima. Desça depressa, vem aqui. Jesus, já não quero ser igual. Toda a igreja. Renova-me, Senhor Jesus. Sopro da esperança. Dobra o teu joelho onde você estiver. Venha, vocês que estão descendo, vem depressa. Senhor, aleluia. Quero ser como aleluia. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero. Aleluia. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui. Quero ser como. Venha. Aleluia. Agora. Aleluia. Quero ser como. Sinta o poder do Espírito agora. Sinta o renovo dos dons espirituais agora. Sinta o poder de Deus agora. Hoje Deus está te convocando para ser um homem, uma mulher poderoso em Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glorifique a Deus. É o final de festa, glorifique a Deus. Deixa o Espírito de Deus operar. Nós vamos orar agora. Irmãos, eu quero ser como você. Irmãos, aqui não tem defunto. Aqui todos nós temos vida. Todos nós aqui estamos com vida. Quantos dizem amém? Amém. Você está sentindo a vibração da vida? Aleluia. Eu quero pedir agora aos irmãos. A Bíblia diz: orai uns pelos. Só tem alguém que não ora pelo outro. É o defunto. Mas quem tem vida, dá glória a Deus. Se emociona na presença de Deus. Se emociona na presença de Deus. E eu quero nessa hora orar por vocês. Mas eu quero que toda a igreja participe. Isso aqui é um poderoso exército com vida. E não vale de ossos secos. Se você faz parte deste poderoso exército, você vai orar pela irmã que está do seu lado, minha irmã. Põe a mão no ombro dela. Meu irmão, põe a mão no ombro do seu irmão. Vamos orar um pelos outros. Estão sentindo a glória? Estão sentindo o gozo da presença de Deus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Ora por ele, glorifica a Deus. Aí em cima, você também aí, você aí. Põe a mão no ombro. Ou isso é festa espiritual, ou é festa carnal? Isso é festa de Deus, de família, ou é festa de defunto? Se você está sentindo a glória, põe a mão no ombro da pessoa que está do teu lado aí. Isso, irmão, você que está de mão cruzada aí, abraça a pessoa que está do teu lado. Ajude, pare, tire essa tristeza. Deixe o Espírito de Deus operar. A glória de Deus está sendo manifesta aqui. Vocês aí em cima, juventude, homens, mulher, abraça a pessoa que está do teu lado. Ora por essa pessoa que está do teu lado. Deixa o Espírito de Deus operar agora. Aleluia. Aleluia. Ora carabaxandaremai. Sinta o poder do Espírito. Neste final de congresso, sintamos a glória de Deus. É poder de Deus. É unção de Deus. Arebacandaremai. Senhor.